Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, queridos, queridas e querides. Eu sou Joyce, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E aqui, com as minhas parceiras, sempre, junto comigo para bulinar nesse nosso terreiro. Dê um salve aí, gente. Salve, aqui é a Nata Neumann. Salve, é Fafi Prado aqui. Também com a nossa espetacular Lígia Fonseca Ferreira, professora do Departamento de Letras da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, bacharel em Letras e Linguística pela Universidade de São Paulo. Possui doutorado pela Universidade de Paris, Sorbonne, com tese sobre a vida e a obra de Luiz Gama. Publicou vários trabalhos inéditos sobre o tema. É autora organizadora da edição crítica da obra poética integral do autor em Primeiras Trovas Burlescas e Outros Poemas, publicado pela Martins Fontes, de 2000, da antologia Com a Palavra Luiz Gama, Poemas, Artigos, Cartas, Máximas, pela Imprensa Oficial, 2011, 2018, 2019. Acaba de lançar Lições de Resistência, Artigos de Luiz Gama na Imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro, de 1864 a 1880, edições do SESC, 2020, e é membro dos grupos de pesquisa Diálogos Interculturais e Relações Culturais Brasil-França, do Instituto de Estudos Avançados da USP e do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Unifesp. Dê um salve aí, querida Lígia. Olá, salve a todos vocês, queridas amigas Joyce, por ter me convidado, por ter feito esse convite que muito me honra. Também gostaria de cumprimentar todos aqueles que fazem parte desse grupo e que estiverem nos ouvindo. Quem foi Luiz Gama? Em nós, até a cor é um defeito, um vício imperdoável de origem, o estigma de um crime. E vão ao ponto de esquecer que esta cor é a origem da riqueza de milhares de salteadores que nos insultam. Que esta cor convencional da escravidão, a semelhança da terra, através da escura superfície, encerra vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Trecho do artigo publicado por Luiz Gama na Gazeta do Povo em 1º de dezembro de 1880. Trechinho do livro Com a Palavra Luiz Gama, da professora Lígia Fonseca Ferreira, que está aqui hoje com a gente, na qual estou me sentindo honrada. E assim, Lígia, eu vou passar a palavra para você, porque a gente está mais aqui para te ouvir do que, enfim. E como é uma conversa, as perguntas elas vão surgindo no decorrer, né, desse bulimento espetacular desse homem estonteante, glorioso que foi Luiz Gama. Então, Joyce, eu fico bastante feliz e acho que você tem total razão ao usar esses adjetivos para Luiz Gama, né? Essa figura, você usou estonteante, eu diria também fascinante, glorioso mesmo. É um grande ancestral que todos os negros e negras do Brasil nós devemos conhecer e honrá-lo na sua verdadeira história, né? Tem surgido muito, tem se falado muito do Luiz Gama ultimamente, mas a gente tem que talvez se debruçar um pouco mais sobre a sua verdadeira história, a sua obra, que é o, enfim, nós vamos tratar um pouquinho disso, que é um propósito de vida aí que eu me coloquei, para poder justamente a gente não ficar apenas na questão biográfica, muitas vezes tão deturpada e tão cheia de ficções, coisas que ele não gostava, coisas contra as quais ele se insurgia muito. Então, se vocês me permitem, vou falar aqui rapidamente, só para lembrar vocês, não é? quem é esta figura, eu começaria dizendo o seguinte: esta figura foi, na verdade, um grande pioneiro em várias frentes. Ele é o único intelectual ativista negro do século XIX autodidata. Quando eu digo século XIX, já quase 200 anos, na verdade 190. No dia 21 de junho, o Luiz Gama vai completar, este homem que continua ainda tão jovem, tão atual, ele vai completar 190 anos, dia 21 de junho. Ele é o único também intelectual brasileiro, que vai se tornar um intelectual, um homem das letras, a ter vivido 8 anos de escravidão. Ele foi escravizado, nós já vamos ver em que circunstâncias. Então, ele é também um pioneiro. Eu falei para vocês que ele precisa ser lembrado, reverenciado como um pioneiro em várias frentes, no campo da literatura brasileira, como o primeiro poeta afro-brasileiro, aquele que deu uma voz negra, que introduziu uma voz negra na literatura através da poesia, das suas poesias satíricas e mesmo líricas. Ele é um pioneiro no campo da política, né? Pelas lutas que ele conduz no campo do abolicionismo, das ideias republicanas. Ele também foi um pioneiro no campo da educação. E ele foi um pioneiro abolicionista negro, ele foi o primeiro abolicionista negro, né? Nós tivemos outros, José do Patrocínio, André Rebouças, Ferreira de Menezes, mas por que que a gente afirma, né, que ele, e comprova que ele é o primeiro? Porque ele é o mais velho de todos, ele nasceu em 1830, já vou falar um pouquinho da vida dele. E ele também é um pioneiro no campo do pensamento jurídico, da filosofia do direito, e agora nós vamos ver como Luiz Gama, através do meu trabalho que está sendo lançado agora, acho que nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos ver como é que Luiz Gama também teve um papel importantíssimo e praticamente ignorado na história da imprensa de São Paulo e, eu diria, enfim, na história da imprensa brasileira. Queria dar alguns dados a respeito de Luiz Gama para, enfim, vocês o conhecerem melhor, né, todos os que nos ouvirem. Então, Luiz Gama nasceu no dia 21 de junho de 1830, em Salvador. Ele é filho de uma africana livre, é bom reforçar isso, a africana livre, um símbolo para nós, brasileiras, negras e brasileiras de modo geral também. Depois eu posso dizer a vocês em que sentido eu acho que a Luiza Mainha, ela é um símbolo para muitas de nós. Ele nasceu livre na cidade de Salvador. Ele tem uma história bastante dramática, né? Porque ele era filho de um pai branco, cujo nome ele nunca revelou, e que o vendeu em 1840 como escravo. E é nessa condição que depois que ele vai chegar à cidade de São Paulo. Mas ele, antes disso, quando ele, numa carta, descreve, né, a sua mãe, aliás, descreve de uma maneira belíssima, a gente pode até ver depois se teríamos seria o caso de nós falarmos um pouquinho dela também, mas ele, a mãe de Luiz Gama, Luiza Maim, envolvida em insurreições escravas, não há comprovações, hein, de que ela tenha participado da Revolta dos Malês, mas a Revolta dos Malês estava lá. É impossível ela não ter participado, enfim, como outras centenas, né, de africanos como ela, mas o Luiz Gama, por conta disso, ela sai de Salvador. O Luiz Gama perde contato com essa mãe aos 7 anos de idade, fica apenas na companhia do pai, não é, como ele descreve, e este pai vai vendê-lo aos 10 anos de idade como escravizado. E aí começa a grande saga do Luiz Gama. Então, a partir dos 10, nesse período, ele vive, esses 10 anos ele vive na Bahia, e depois ele vem para São Paulo, chega nessa condição, e rapidamente, só para a gente dar também aqui outros elementos, assim, só para a gente situar um pouquinho, o Luiz Gama começa a aprender a ler e a escrever aos 17 anos de idade. Ele nunca frequentou escolas, nunca frequentou academia de direito, vamos reforçar isso, portanto ele foi um autodidata, um leitor voraz, um apaixonado por livros. Ele recupera a liberdade aos 18 anos, de uma maneira, como ele mesmo já descreveu, de forma ardilosa e secretamente, ele consegue as provas de ter nascido livre, e vejam só, 12 anos depois dele ter começado a aprender a ler e escrever, ele lança a primeira edição do seu livro, Primeiras Trovas Burlescas, que é um livro de sátiras políticas, sociais, raciais, com alguns poemas líricos, que vai ter depois uma reedição 2 anos depois. E a partir daí o Luiz Gama começa uma grande aventura com, como eu costumo dizer, a sua aventura, a conquista daquilo que vai se tornar uma paixão para ele, mas também a sua principal arma, que é a palavra. É uma coisa espantosa, estonteante, vou retomar aqui o adjetivo usado pela Joyce, porque a gente tem que voltar lá atrás, vejam só, quase 200 anos, onde o negro era proibido, ele não aprendia a ler, ele não aprendia a escrever, né? Ele estava aqui para ser uma máquina de trabalho, não é? E, além disso, pesava sobre os negros e sobre os afrodescendentes vários preconceitos, e o principal deles era de que o negro não era feito para atividades, digamos, intelectuais, né? Na verdade, a sua força era uma força física, às vezes quase comparável de um animal. E o Luiz Gama, ele vai contrariar, né? Ele é o único caso no Brasil, a gente precisa se lembrar disso, né? Houve personagens, figuras de que tiveram uma trajetória muito semelhante à dele nos Estados Unidos e que os americanos, os negros americanos, reverenciam, citam, sabem quem é, estudam na escola essas figuras, digamos assim, que foram, que tiveram esse papel, digamos assim, marcante na própria história, né, deles, são ancestrais, digamos assim, políticos, né, e históricos, referenciados e conhecidos por todos. Mas, enfim, o que é preciso lembrar é que esse Luiz Gama, ele vai rompendo, furando, contrariando todas essas ideias, esses preconceitos contra ele, se torna um homem que vai usar de uma maneira magnífica a palavra. Ele se torna um poeta, um escritor, e ele se torna um jornalista de grande influência, escrevendo em grandes jornais, enfim. É a atividade que ele abraça praticamente até o final da vida, ao lado também da sua atuação como advogado, um advogado autodidata. Repito, ele não frequentou, eu repito porque ele repete muito, ele nunca frequentou a Faculdade de Direito de São Paulo, portanto, obviamente, ele foi aprendendo através de outros meios e até chegar a ser este advogado dos escravos que usa de recursos ele e um grupo, né, reunido em torno dele. Ele não fez isso sozinho, é bom lembrar também, mas, enfim, eles conseguem fazer com que vários africanos ou afrodescendentes, mas, enfim, várias pessoas, como ele dizia, ilegalmente escravizadas, Luiz Gama vai conseguir fazer com que elas recuperem, como aconteceu com ele, né, a sua liberdade. Nossa, como não amar Luiz Gama, como não amar esse homem, que eu vou insistir, estonteante, glorioso, e que a gente tem um costume de falar aqui, Lígia, que ele é o nosso crush, a gente chama ele de crush, enfim, espetacular. Fafi, com você. Eu estava pensando o tamanho do buraco que fica na nossa formação, né, como a gente realmente tem esse apagamento enorme aí na nossa história, nos livros de história, na nossa trajetória, né? E aí é fascinante demais escutar as histórias do Luiz Gama e perceber as relações que tem com tantas lutas, né? Ainda hoje, como ele ainda tem uma influência tão, tão presente, é muito uma história realmente muito fascinante. Lígia, eu estava aqui pensando numa pergunta que me chamou a atenção. Eu queria entender um pouco como que se dava esse processo dele exercer a advocacia naquele momento, né, naquela época, sem ter um título, né? E também o fato dele ser reconhecido posteriormente, esse processo, como foi de reconhecimento dele. Se você pode falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho mais várias perguntas, mas por enquanto eu queria falar disso, porque também é muito impressionante ele ser autodidata, né, e se empenhar fortemente nessa luta por liberar as pessoas, né, por tirar as pessoas dessa ilegalidade. Então me chama muito a atenção isso. Você pode comentar, por favor? Então, Fafi, realmente você tem razão, há uma enorme lacuna na formação, né, dos brasileiros, e eu vejo que essa lacuna, ela pouco se preencheu se eu comparar com pessoas que são da minha geração, né? Eu acho que eu poderia ser mãe de vocês aí, meninas, pelo, né, Joyce, nós nos conhecemos lá no CPF Sesc. Então eu digo isso porque eu também, só depois de adulta e me interessando por outros temas, aliás, eu nem morava no Brasil quando eu, enfim, passei a me interessar sobre uma série de questões brasileiras, né, antes de chegar mesmo a definir o que Luiz Gama seria o tema da minha pesquisa e da minha tese de doutorado. Mas hoje, quando a gente faz uma análise até de recentes livros de história, feito por pessoas até bastante conhecidas, mas se a gente for olhar, a menção a Luiz Gama é muito, muito rápida. E, como eu digo, continua se omitindo a sua cor, né? Como a gente não conhece também muito sobre outros abolicionistas negros que tiveram, aliás, até em relação com Luiz Gama. Então essa é uma questão. E quando você fala da relação com tantas lutas, eu acho que são tantas lutas, não só né, assim, que nos vem de longe, né, do passado até agora, mas nós estamos vendo não só no plano nacional, mas no plano internacional, como essa questão está emergindo. Certo? Então, a citação que a Joyce nos fez no início de Luiz Gama, que ele escreveu num artigo publicado no ano de 1880, ele tinha 50 anos, já era um abolicionista muito conhecido aqui em São Paulo, é fantástica. Ela tem uma ressonância com o que está acontecendo hoje no mundo, né? Então, quando ele diz lá, em nós, até a cor é um defeito, não é? É um vício de origem. Não é? Ele está dizendo o quê? Ele está falando do racismo. Essa palavra nem existia naquele momento, mas enfim, ele está falando do peso que é carregar essa cor negra, né? A cor como defeito. Aliás, dessa matéria, desse artigo escrito pelo Luiz Gama e dessa frase, que foi retirado o título do romance da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, não é? Então, o Luiz Gama, ele diz isso, que era como se fossem, enfim, o estigma de um crime, e ele diz, esquecem-se, né, que esta cor, ele está aqui falando aos escravocratas, que esta cor é a origem da riqueza de milhares de salteadores, ou seja, de ladrões que nos insultam, que é a cor convencional da escravidão, porque na época dele, ser negro significava ser escravo, ninguém imaginava que um negro poderia ser o que ele viria a se tornar, e ele tinha essa... Como é que eu posso dizer? Essa consciência é uma coisa quase assim, eu digo que às vezes o Luiz Gama, ele é quase, digamos assim, um fenômeno, às vezes inexplicável, cada dia também é um mistério para mim, não é? Mas ele diz também que é debaixo desta cor, dessa pele, que se encerram vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Então, só ainda antes de responder a sua pergunta, essas lutas que a gente pode olhar do passado, as lutas do passado continuam sendo as nossas. E o que é que o mundo hoje está pedindo? Nós aqui no Brasil, com esses acontecimentos, enfim, que estamos expostos, né, a essas mortes, a esses assassinatos, a essa opressão ainda, do genocídio negro, enfim, que afeta tanto as populações afrodescendentes, mas hoje num plano internacional, e a gente viu que negros, brancos, asiáticos, que não querem mais esses símbolos da opressão que nós estamos representando, nós, né, negros, nós diríamos. Então, essa pequena citação que você fez de Luiz Gama, ela ecoa com esse sentimento que a gente espera que perdure, não é, do mundo que está, digamos assim, ansioso por um antirracismo que tem outros significados para além da questão racial apenas. Agora, como é que o Luiz Gama pôde se tornar, então, ele que não teve um estudo formal, foi um autodidata, um grande e uma pessoa muito estudiosa, que gostava muito de ler, de escrever, ele fala disso, né, de como ele era um leitor voraz, né, ou seja, ele não parava de ler, ele mesmo diz, eu passava noites e dias lendo, né, numa carta que ele escreve a um amigo. Então, aqui no Brasil, até início do século XX, até mais ou menos ali, os anos 1933, se não me falha a memória, havia uma falta, né, de profissionais do direito. Então, havia possibilidade de ser um advogado provisionado. O que era isso? Era uma pessoa que passava seguramente por uma banca, um exame, imagino eu, e ele podia conseguir uma provisão, que na verdade era uma autorização que tinha uma duração de 3 a 4 anos, precisava ser renovada, mas enfim, para poder exercer a advocacia em primeira instância, certo? Que é o que aconteceu com o Luiz Gama, mas houve muitos casos também como ele. Por que eu insisto nessa palavra? Ele era um advogado provisionado, inclusive no meu livro com a palavra Luiz Gama a gente tem uma cópia, né, de uma dessas provisões, desse documento que autorizava ser advogado, e eu não gosto e peço a vocês e a todos vocês que nos ouvirem que nunca se refiram ou digam às pessoas assim, não, o Luiz Gama não era um rábula. Essa palavra da língua portuguesa, que às vezes eu encontro, já encontrei em textos acadêmicos, o rábula Luiz Gama. Essa palavra não combina com Luiz Gama. Por quê? Porque um rábula é um advogadozinho assim, de má formação, uma pessoa, sabe assim, sem... E não é isso, o Luiz Gama foi, tanto que ele está sendo homenageado, né, por OAB, por este, por aqueles, mas eu acho que essa palavra não se aplica ao Luiz Gama. O correto seria dizer um advogado provisionado, porque ele tinha que dar demonstrações também da sua cultura, do seu saber e da sua competência para exercer-se no campo do direito. E aí, se sentindo apaixonados e apaixonadas pelo Luiz Gama, eu a cada dia mais. Então daqui a pouco a gente volta, feras. Nada, apenas mirou e fim. É porque dá senzalas, quilombos e guetos, sim. É porque eu sou preto, sim. E vim de onde tinha migalhas, não tinha pães. Vinha jato, vinha cães, viatura, arma em punho. Tira as mãos da minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. E eu não vim sozinho, vim com os deuses, vim com o Yansan. Minha mãe sangrou, filha arrancada, força. Nem tinha estourado a bolsa. Minha mãe chamou Tereza de Benguela. Nem Guilherme e nem Cela. Prendeu, sou que nem ela. Minha mãe mandou força ancestral e nada mata ela. Pantera preta, esse é o peso de cada pata dela. Por mim nada trata ela igual lata velha. Ela é Maria, a Fene, Ângela, Sata, Armélia e eu. Policia, polícia, em tempos em que a polícia nos mata igual água. Esse dado fato é irrecente. Mente sobre um genocídio que você não vê nos vídeos. Enquanto os números do IML é crescente. Se tivessem passado o que nós temos passado. Mas só se cê habita preta pele cê sente. Um certo medo do futuro quando se tem Amarildo, Cláudia, Marielle presente. Luana tá presente. Jonathan presente. Duda presente. Puga presente. Ian presente. Ivan, Peterson presente, Kleberson presente, Emerson presente, Everton presente, Hakim presente, Hakim presente. Cê vê o quanto querem dar fim pra gente? Como o país vai assim pra frente? São correção em papel, reparo cobrindo as tuas torres são de Babel. Se estão de chapéu, se acha que eu não sei que aquelas gotas de veneno elas não vão virar mel. Lugar que a branquitude racista tá mereceu. Esse papo de meritocracia já envelheceu. País que a escravidão foi economia, base ele é teu, teu. E o mesmo país que já elegeu teu político que pede esse cheiro a mais que Assad. Diferente de quem fez pelo povo, vai escapar de. E pra onde eles chamam de xadrez? Entendi. A parte preta é atrás das grades. Quem viu a Babilônia em ação e brigou pra transformar o Brasil colônia em nação. Luta, levanta de pé. Tem que ouvir tanta migué de gente que janta filé enquanto cê come ração. Fora o que já vi de atriz. que te faz acreditar no que a mídia diz. Não é que esse cheiro, essas flores não são orquídea, Liz. Eu sou o povo, olha tudo que já fiz. Daqui do país do futebol. Povo ligado à raiz, luta igual. Andam na frente, querem que a gente corra atrás. Querem a boa paz e que a gente morra, mas vou viver. Acabamos de ouvir a faixa Pantera Preta do álbum Um Dia de Injúria Pantera Preta, lançado em 2018 pelo rapper paulistano Amiri. Amiri, que é considerado um dos grandes nomes de destaque dessa geração, atraindo sempre atenção com suas faixas, onde ele sempre traz bastante conteúdo, referências e punchlines, como nenhum outro artista brasileiro faz. E aí, queridos, como eu não sabia exato como definir punchline, né, para vocês, eu fui até a página do Facebook do nosso maravilhoso Ricon Sapiência, e lá eu encontrei uma definição dele, e aí eu trouxe aqui para vocês, que é: uma punchline, ou linhas de soco, é uma sequência de rimas feitas para impressionar o ouvinte, geralmente uma analogia, metáfora ou referência bem elaborada. Eu achei maravilhoso, né, a definição de punchline trazida aqui, né, pela linguagem do rap, né, para nós. E também para falar, né, dessa questão de que Luiz Gama, ele foi um exímio, né, orador, né, ele tinha uma propriedade com as palavras. E aí, trazendo, né, que no bloco anterior, nossa querida Lígia, ela falou, né, da importância do Luiz Gama, né, nesse papel dele importante na imprensa brasileira. E aí, como já está indo também para as considerações finais, eu gostaria que você falasse, minha querida, a respeito disso e também dessa sua obra que está sendo feita agora, né, que é Lições de Resistência, Artigos de Luiz Gama na Imprensa de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, Joyce, eu fico pensando aqui o quanto o fato de Luiz Gama, pelo que ele foi, pelo que já vimos da sua história, ter tido a ousadia, né, de ser este negro, né, que escreve poemas satíricos, ou seja, passando, digamos assim, fazendo uma espécie de uma radiografia sobre tudo aquilo que não funcionava, quais eram os problemas da sociedade brasileira, da sociedade imperial, numa sociedade escravocrata, imperial, como nós dissemos. O Luiz Gama, ele morreu antes da abolição, né, sete anos antes da República, que foram as duas grandes questões e reformas com as quais ele sonhou. Inclusive a palavra era essa, né? Ele dizia que ele sonhava com o Brasil sem reis e sem escravos. Essa escrita de Luiz Gama, o simples fato dele escrever, dele ter sido o que foi, seja no campo da literatura, do jornalismo e também no direito, né, um homem que raramente, praticamente nunca perdeu um só processo, eu acho que a gente pode dizer que essas linhas escritas pelo Luiz Gama eram um soco na sociedade, vindo de quem vinham, né? Então é isso, eu queria falar rapidamente, então, desse que é o meu último trabalho, que está sendo lançado agora. É um livro chamado Lições de Resistência, Artigos de Luiz Gama na Imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro. E o período coberto é de 1864 a 1880. Pode parecer uma coisa, né, tão distante, mas vocês vão ver que esse livro traz questões muito, muito atuais, né, e que nós todos deveremos conhecer até para compreender o que se passa hoje no Brasil. Eu acho que o que nós vivemos hoje tem a ver muito com essa falsificação, com essa deformação, com esta sonegação da nossa história, de modo geral, e principalmente dessa história da grande presença, né, africana, que afetava todas as vias africanas no Brasil, né, e dos afrodescendentes, logicamente, né, quando eu digo isso, através daqueles que chegavam, foram havendo, né, foram existindo seus descendentes. Mas eu acho que a nossa presença, né, falo aqui também, logicamente, enquanto afrodescendente, enquanto negra, afetava todos os aspectos da vida brasileira, não é? Então, a gente precisa pensar de uma maneira, digamos assim, bastante sistêmica. Então, esse meu livro, que sai pelas edições do Sesc este ano, ele vem um pouco assim na sequência de dois outros livros anteriores, que foi a edição da obra poética integral de Luiz Gama, em 2000, que saiu pela editora Martins Fontes, depois em 2011, com reedições até o ano passado, com a palavra Luiz Gama, Poemas, Artigos, Cartas Máximas, que é uma grande antologia de outros escritos, e são coisas, eu vou dizer para o pessoal aí que está nos ouvindo, são coisas que não estão na internet, porque elas resultam de uma pesquisa feita em arquivos, como essa pesquisa que eu fiz nos últimos, foram quase 3 anos, para ser 3 anos e pouco mesmo, enfim, 3 anos, entre a pesquisa dos artigos, esses são artigos de imprensa, como eu disse, de Luiz Gama, não é a totalidade do que eu encontrei, porque esses eu dei uma prioridade a artigos em que o Luiz Gama tratasse de escravidão, de liberdade, emancipação e de republicanismo. Então, até o meu livro anterior, que já tem aí quase 10 anos, eu tinha conseguido localizar 19 artigos. E de 19 artigos, agora com esse livro, né? Agora existem 42 artigos inéditos. Isso foi até um problema, um grande problema para mim, uma grande felicidade, um problema no sentido em que são textos que eu precisei, né, organizar, estabelecer, transcrever, né, para a gente ler no português com ortografia atualizada. Tem muitas notas de rodapé para a gente informar a todos, né, os leitores, que é o público em geral, pessoas interessadas ou estudiosos no campo da história, de letras, do direito, e principalmente isso que eu tenho, vou enfocar, que é a importância que Luiz Gama teve, e também neste campo, assim como foi na literatura e no direito, não existem menções a Luiz Gama na história da imprensa brasileira e paulista, ele que foi um jornalista de grande influência. Então, esse é o meu último trabalho, que está saindo, ele saiu em e-book, e soube que alguns dias aqui, no início do mês de junho, ele entrou em gráfica, então ele seguramente deve estar impresso aí, vamos imaginar, estará disponível o livro, né, impresso a partir de julho. Infelizmente, pelo momento que nós vivemos no planeta, eu não sei se haverá o grande lançamento que a gente havia imaginado com o Sesc, mas a gente vai fazer o que for possível. Mas o mais importante para mim é ir falando desse livro, não pelo meu trabalho em si, mas porque digamos assim, são todos esses anos que eu tenho me dedicado a que Luiz Gama seja conhecido, e conhecido através do que ele nos deixou de melhor, de mais espetacular, de mais glorioso, que são os seus textos. Impossível abarcar um único programa tudo o que foi esse estonteante e espetacular Luiz Gama. Agora, já em público, eu já faço o convite para a doutora Lígia, para que ela volte aqui, para que fale mais sobre esse glorioso homem, né, que faz aniversário agora, dia 21/6, e essa foi a nossa pequena homenagem. Gratidão, doutora Lígia, muito obrigada por esse programa espetacular. Então, queridas amigas aí do programa Diáspora, Cor da Nossa Cultura, em Encontros e Redes, eu queria agradecer muitíssimo esse convite, fiquei muito feliz, e eu acho que eu teria essa felicidade aqui nos próximos dias, porque eu já estou sendo convidada a falar de Luiz Gama, o que é para mim uma grande alegria, porque conhecer Luiz Gama, o filho de Luiz Amaim, e agora ter esse contato, vocês que também são da área de comunicação, ter esse contato direto com o que ele escreveu, como ele pensava, qual era a forma, né, através do jornalismo, como ele se colocava e divulgava todo o seu ativismo, né, as formas do seu ativismo. Eu acho que conhecer tudo isso, conhecer a história dele nesse momento em que nós somos, às vezes, tão manipulados, é uma maneira da gente se fortalecer como afrodescendentes, como negros e como brasileiros e brasileiras. Eu acho que nós temos, digamos assim, teremos muito a ganhar. E outra coisa, ele era uma pessoa, né, pelo que relatam os seus amigos, todos aqueles que o cercavam, ele era uma pessoa, digamos, que distribuía muito, muito amor. Muito humor e muito amor. Então, eu espero que vocês possam, e todos aqueles que lerem o livro possam encontrar, ter esse encontro com Luiz Gama e colher as suas boas palavras, as suas inteligentes palavras e esses sentimentos tão importantes que nós estamos precisando, de que nós estamos precisando no mundo hoje. Obrigada, Lígia, é um prazer enorme ouvir você falar. Essa tua paixão pelo Luiz Gama contagia muito a gente também. E obrigada por tudo, por estar aqui conosco. E queria terminar com uma frase que eu li de um escrito do Luiz, que ele fala que a resistência é uma virtude cívica. Então que a gente tenha essa potência em rede para continuar as lutas. Professora Lígia, muito obrigada, quero agradecer muito por estar ouvindo, por ter a oportunidade de estar ouvindo, né? Eu realmente viajei muito no tempo, imaginando a pessoa incrível que ele é e toda a força ancestral que ele carrega e que até hoje, né, para nós, que a gente possa sempre reverenciá-lo, né? E trazer sempre ele nas nossas memórias como uma grande referência. Muito obrigada e até breve estou à disposição de vocês. E é isso aí, gente, por hoje é só. Diáspora. Olá, queridos e queridas, aqui é a Fafi Prado, do Núcleo Uniquimpa, e eu tenho uma novidade para vocês. A partir de agora, vocês podem colaborar para a produção desse podcast, que é nosso espaço aqui de conhecimento, de trocas, de bulimentos. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo no site Quicante. Você pode acessar pelo endereço abre.ai/Quicante. Um beijo para todos e todas. Muito obrigada. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.